hein? Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Não quero mais o conhaque. Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Eu não tomo pinga. Não tomo porque você é frouxo. Eu não tomo pinga. Não tomo porque você é frouxo. Cachaça, cachaça, cachaça. Cachaça. Cachaça, cachaça. Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Cachaça, cachaça, cachaça. Cachaça. Cachaça, cachaça. Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Fiquei sabendo, tem um tal de Nineu que bebe pinga muito mais do que eu. Em matéria de cachaça vamos combater. Agora espero só você parar beber. Estou pintando, estou chegando agora. E se a cachaça não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você me desafia. Me tomando no copo várias doses de gangue. Tomando no copo várias doses de gangue. Tomando no copo várias doses de gangue. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. E se você marcar, bebo a sua e a minha. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. E se você marcar, bebo a sua e a minha. Agora continuo aqui nesse bar. Quero ver se é capaz de beber até travar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Se não aguenta beber, saia fora do Brasil. Não é nada ensaiado, não é nada de rotina. Se não aguenta beber, vá saindo de fina. Me dê sua resposta, eu já te dei a minha. Se não aguenta tomar, várias doses de canhê. Se não aguenta tomar, várias doses de canhê. Se não aguenta tomar, várias doses de canhê. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, beba a sua e a minha. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, beba a sua e a minha. Muito bem, você até que não é mal. Já tomou várias doses, não está passando mal. Ê, Josefina, traz uma caninha. Eu só tenho alguma coisa que não consigo entender. Como esse cara consegue se beber sem correr um risco de lembrar seu próprio nome? Se não falhar a memória, já não sei qual é seu nome. Meu nome é Neu, Irineu para você. Sempre travado ao seu lado, só você que não me vê. Se somos um, eu só quero saber se me acompanha na rima que agora eu vou fazer. Bebo sim, bebo, estou vivendo. Tem gente que não bebe e por isso está morrendo. Já fui em muitos bares, agora estou aqui. Pois então, garçom, traga um cachaça para mim. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, beba a sua e a minha. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, beba a sua e a minha. Eu não tomo pinga. Não tomo porque você é frouxo. Eu não tomo pinga. Não tomo porque você é frouxo. Cachaça, cachaça, cachaça. Cachaça. Cachaça, cachaça. Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Só quero ver se você me desafia. Me tomando no copo várias doses de caninha. Dose é muito fácil, vou mudar a sua sina. Quero ver você virar vários litros de caninha. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, metanol com gasolina. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, metanol com gasolina. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, metanol com gasolina. Bebo três fazendas, bebo caipirinha. Se você marcar, metanol com gasolina. Cachaça, cachaça. Cachaça. Cachaça. Cachaça, cachaça. Troca ele por uma cachaça, vamos logo. Eu não tomo pinga. Não toma porque você é frouxo.